Boa noite, coelhada! Eu sou o Alisson Fernandes e esse é o Decadente de número 95. Isso mesmo, são 95 edições dessa porcaria aqui já. Você esperava por isso, senhor Ramon Gregório? Opa! Eu queria só criar um suspense aqui. Eu esperava, nós estamos ao número 1000, terá uma grande festa patrocinada pela cervejaria Menk. Não, então deixa no 100. No 100 já tá mais próximo. No 100, mas tá mais próximo, né? 150 pra deixar planejar, velho. Deixei no 1000. 150 pra deixar planejadinho aí, né? É, e se não tiver nada, nós vamos mudar nosso patrocinador de cerveja desse programa. Exatamente, porque o trabalho pode ser gratuito, né? Até hoje, eu vou fazer uma pergunta geral, cada um no seu boa noite responda aí. Ramon Gregório primeiro, você já tomou um gole da cerveja Menk? Já tomei e recomendo, viu? Olha só, então só eu tô sobrando nessa. Se fudeu, Alisson, se fudeu. Ô, Corneta, já aproveita aí, você que é o cervejeiro oficial do Decadentes, dê o seu boa noite. Boa noite, coelhada. Inclusive, a cerveja Menk é inversamente proporcional aos comentários do Corneta. Ah, então é boa demais, ué. É verdade. Sérgio Tavares está de volta, com alegria da turma do fundão. É isso aí. Sérgio Tavares, dê o seu boa noite e me fala se você também já tomou da cerveja Menk. Já tomei e aprovei, muito boa. Exatamente isso, inversamente proporcional aos comentários do Corneta. E tamo aí, vamos aí voltar aqui para falar mais umas bobeiras aí. Isso aí. Eu não queria falar não, é porque a gente não gosta de você, cara. Por isso não tem eu tô percebendo isso, E hoje a gente tem aqui um convidado que já chega cheio de fã, viu? Galera lá do WhatsApp pediu a presença dele, Lucas Pontes tá aqui com a gente. Temos a honra de recebê-lo, dê o seu boa noite aí, Lucas. Fala, boa noite, Decadente, boa noite, nação americana. Grande prazer aí participar e tô aí preparado, né, para discordâncias. Eu que sou fã do Whindersson aí, fico defendendo, curtindo horas lá no grupo e... Muito prazer aí pra quem não me conhece ou da Seita Verde. Isso aí. A disputa vai ser quem é o maior fã do Whindersson, né, hoje, né? Você ou o Sérgio Tavares. Vamos ver quem tamo consegue junto, esse Lucas, aí. Tamo junto, Lucas. Tamo junto. E o Lucas tá aí falando diretamente do banheiro, gente. Então vamos ver quem faz mais merda no programa. Se é ele ou se é o Corneta, né? É o áudio. E falar nisso, eu vou dar uma olhadinha na minha linguiça, galera. Com licença. O lance é que competir com Corneta é pesado, hein? É difícil, né? Mas esse programa aqui ainda fala de futebol, ainda fala do América. E o América teve um empatezinho fora de casa, que é aquele pontinho legal, aquele pontinho do Giva, né? Do pontinho fora de casa, beliscadinha fora de casa. Mas jogamos uma boa parte ali do segundo tempo com um a mais. Tivemos mais oportunidades e o Goiás, mais uma vez, assim como tinha feito no primeiro turno, consegue roubar uns pontinhos. O retrospecto do América é bem ruim contra o Goiás e nesse ano não dá para botar muita culpa no América, não. Os dois jogos o América jogou bem melhor, mas eu não sei que cafifa que é essa que a bola não entra com o Goiás. Parece que é time da Bahia, mas não, é lá de Goiás. Sérgio Tavares, dá o seu resumo aí da partida, o que você viu lá? Eu vi um bom jogo do América, de novo, o jogo do turno também tinha sido um bom jogo, né? A gente chegou a falar várias vezes que tinha sido um bom jogo no primeiro turno. Eu acho que no segundo também nós jogamos muito bem. Antes de começar aqui, a gente conversando, o Ramon ainda falou que achou que o primeiro tempo foi fraco e tal. Eu não achei, cara. Eu achei o primeiro tempo o América jogou muito bem. Foi pra cima. Se você for pegar, se não me engano, o primeiro ataque do Goiás foi tipo uns 30 minutos do primeiro tempo. O América ficou dominando, foi em cima, trocando bola, tendo chance. Só que foi maturando. Até que saiu o gol. Na hora que saiu o gol, deu aquela relaxada, normal, o Goiás tem que sair um pouco, mas o América continuou dominando ali. E assim foi o primeiro tempo inteiro. Até que aos 45 acontece aquele desastre lá, que eu não consigo qualificar de outra forma, não. Porque aquilo ali, todo mundo errou e foi uma coisa... É o azar do América com o Goiás mesmo. Porque o cara que chutou, errou a bola, ele furou a bola. Porque ele furou, aí ele conseguiu passar na frente e pegar e cruzar. Aí ele nem cruzou, né? Ele chutou pro gol. O Rafael Lima, que era facílimo dele tirar, ele conseguiu errar também. A bola bateu nas duas pernas dele. Foi pro João Ricardo. O João Ricardo, que poderia ter agarrado a bola fácil, não agarrou. A bola ficou pipocando. O cara ali ficou tentando fazer o gol. Mesmo assim, errava também, até que a bola entrou. E Zé Ricardo e Rafael Lima ficaram parados. Não tiveram reação pra conseguir fazer alguma coisa ali. Diga. Essa série de acontecimentos que surgem e uma coisa... façam com que uma coisa aconteça errada, assim, a gente chama da tempestade perfeita, né? No futebol tem outro nome, foi a cagada perfeita. É isso aí. Uma vez o Formiga aqui nesse programa falou, o Botafogo é o time da Macumba e não sei o quê, ganhar do Botafogo é difícil, não sei o quê e tal. Eu ri, até concordei com ele na época. Mas eu acho que o Goiás é pior, pelo menos com a gente, né? O Goiás com a gente é assim, o América já jogou várias vezes melhor do que o Goiás, não é só esse ano, não. Outros jogos bons, teve uns dois anos pra trás aí na Copa do Brasil também, acho que nós tomamos 3 gols, enfim. Não, a gente ganhou de 1-0 aqui, não foi não? É. 1-0 aqui e tomamos sacode lá. Eu acho que foi isso. É dois times que o América vai jogar 1000 vezes e vai perder 995. O Goiás e o Valério, velho, é asa negra, não tem... Então, tem o Tupi também, viu? Não disputa nada. Valério não disputa nada agora. Sorte nossa. Graças a Deus. Mas então, só pra concluir aqui. Eu tinha medo do Jacutinga, cara. Jacutinga que. O Jacutinga. No módulo 2, eu tinha medo do Jacutinga. Ô, Corneta, pra que lado o Jacutinga tá? Nossa senhora. Conclua, Sérgio Tavares. Só concluir. Aí no segundo tempo, nós voltamos, aí já trocou ali o Lima pelo Messias e tal. O América voltou, continuou. Eu acho que foi até mais agressivo, porque as chances foram mais claras e tal. Tava empatando, voltamos a ficar ali martelando. Aí o Hugo furou a bola, né? Era uma chance que podia ter. Aí teve uma jogadaça do Giovani, se ele fizesse, seria um golaço daqueles de placa e tal. Ele meio cruzou pra área, mas meio chutou pro gol também, não sei o que ele quis. A bola encobriu o goleiro e quase que entra, bateu na trave e saiu. Enfim, ficou martelando e tal. Teve bola na trave do Lima também, teve alguma bola na trave do Hugo, uma jogadaça do Hugo, que ele saiu no contra-ataque, driblou o goleiro, deixou o zagueiro deles escorregando no chão, chutou certinho, tirando o goleiro. Quer dizer, não foi certinho, né? Porque foi na trave. Mas enfim, continuou martelando até a asa negra acontecer de novo, que foi a expulsão do cara do Goiás. Expulsou o cara do Goiás? Cara, eu não consigo entender isso, mas o América não joga bem quando ele tem maioria. Isso é impressionante, cara. Não tem condição. O América piorou depois que o jogador deles foi expulso. Claro, faz um pouco de sentido. Se você for analisar, eles vão segurar mais, né? Eles vão fazer o ferrolho ali. Mas não foi isso que aconteceu. O Goiás teve mais chance depois que eles ficaram com o América. E assim como aconteceu, Sérgio, assim como aconteceu lá em Goiás também, contra o Vila Nova no primeiro turno. O América teve um jogador expulso e acabou perdendo a partida. O time adversário teve um jogador expulso e o América acabou perdendo a partida. Cara, então, é porque tudo é tão difícil pro América que eles não conseguem entender quando a coisa fica fácil. Eles têm que complicar a coisa, sacou? Os caras não são acostumados com as coisas dando certo. Pra ilustrar isso aí que o Sérgio mandou, que o Sérgio falou, eu tenho aqui as estatísticas do jogo. Posse de bola, o América teve 55% da posse de bola contra 45% do Goiás. Finalizações, o América finalizou 4 vezes certo, Goiás apenas 2. O América finalizou 15 vezes errado, Goiás 8. Número de passes, esse aqui é o que mais me impressionou. O América teve 413 passes certos na partida, Goiás teve só 233. É quase o dobro. De passes errados, ficou elas por elas, o América 42 passes errados, Goiás 43. Cruzamentos na área, o América fez 39, desses 39, 30 errados e 9 certos. Goiás fez 24, 17 certos e 7, 17 errados e 7 certos. Desarmes, o América desarmou 13 vezes, o Goiás apenas 5. Cruzamentos certos, o América fez 21 contra 10 do Goiás. Lançamentos certos 21 a 10. Lançamentos errados, o América fez 14, o Goiás errou mais 23. Faltas, elas por elas, 15 a 14. Escanteios, o América teve 11, o Goiás teve 6. Cartões amarelos, 4 para cada lado, um cartão vermelho para o Goiás. Os números demonstram um domínio da partida do América. É isso que a gente está dizendo. O América vem com uma característica boa de, sendo dentro ou sendo fora dos seus domínios, o América tem dominado o adversário, o América tem jogado para vencer as partidas e mais uma vez conseguiu fazer isso. Mas não conseguiu com que isso virasse o resultado final da partida. A gente sai com um empate de lá. Lucas, você que é o nosso convidado, como que você viu essa partida lá, dê suas impressões iniciais e gerais sobre a partida? Você viu o América dominando mesmo? Você gostou da partida que viu? O que você achou? Também eu concordo aí muito com a fala do Sérgio. Também vi um América dominando os dois tempos. Mais evidente no segundo tempo, que criou mais chances claras de gols e tudo. E os números também já provam, né? Principalmente aí, colocou a quantidade absurda de passes certos a mais do América. Mas contra o Goiás... Tava vendo o jogo lá, já, a hora que o América fez o gol, já tava melhor na partida. Aí, pô, finalmente nós vamos ganhar do Goiás. Aí vai, toma um gol lá no final do primeiro tempo, uma lambança. O cara erra o chute, fura. Aí sobra nele de novo, que o Giovani deu bobeira ali na marcação, né? O Luan também, reparei que ele podia ter tirado essa bola ou pro lado, ou mesmo ter recuado no João Ricardo. Não tinha ninguém ali pra incomodar ele ou perto do João Ricardo pra fazer o gol. Tinha risco nenhum, então foi um gol entregado da América, né? O Goiás achou um gol igual no primeiro turno. Eles começaram a dar uma melhoradinha lá no final, mas o América, depois de perder 800 chances de gol, o Goiás foi e empatou. Nesse jogo aí o América com um a mais, quando acabou de ser expulso o jogador do Goiás, aí nesse momento aí que foi o pior do América mesmo, não se encontrou com um jogador a mais, não soube aproveitar, e só no final mesmo que o América dominou totalmente, buscou muita vitória, né? A trave, o Hugo fez tudo certo lá e chutou na trave, ia ser um golaço do Lima, uma falta bem batida, achou um cobrador de falta finalmente, mas é isso, né? A América, no geral, merecia muito mais a vitória e não veio. É isso aí. E é um negócio complicado, porque antes da partida eu tava muito confiante, todos nós aqui do Decadentes estávamos muito confiantes, porque primeiro a CBF, o STJD, eles nos fizeram o favor de fechar os portões do estádio. Então, com isso, o Henrique não pôde ir lá no estádio lá de Goiás para assistir a partida. Então, minha confiança já aumentou demais nessa. Eu pensei, agora nós vamos conseguir vencer o Goiás. E aí, faltando pouco tempo pro jogo, o Henrique nos deu a bela notícia de que ele não conseguiria nem assistir a partida na televisão. Ele ia ter um outro compromisso lá e não ia conseguir nem assistir. Aí, Corneta, eu comecei já a separar a cerveja mente aqui pra eu comemorar a vitória. E deu errado, Corneta. Você também tava esperando essa vitória, já que o Henrique não podia nem assistir? Corneta? Foi pegar a linguiça, bicho. Pois é. Ô, Ramon, então diga você aí. Cara, eu acho o seguinte, que o Henrique deve ter ouvido o jogo, né? Aí foi só meio pé frio, entendeu? É, ele deve ter ouvido, isso. Acompanhado alguma coisa, porque é o poder do cara de secar é muito grande. No fundo, alguma coisa tem a ver com ele. É claro, é claro. Mas assim, cara, é um time igual você falou, o Goiás é um time que sempre... cima do América. E como a gente, antes do programa começar, a gente tinha falado uma coisa, é verdade. Começa o campeonato, cara. Se falar que empatar com o Goiás lá, se pegar a tabela, o campeonato vai somando os pontos. O que dá pra gente ganhar? O que dá pra gente empatar? Uhum. Qual partida pode perder? O Goiás, você coloca, né? Empatar com o Goiás lá é um bom resultado. Eu acho que o empate aqui já não foi bom resultado, entendeu? Sim. É o que a gente comentou antes, né, Ramon? Exatamente. Sim. Foi, eu acho que não é um ponto fora que a gente somou. Foi a tabela mesmo, agora. É, fazendo o dever de casa e buscando os pontos fora, sobe. Pra ti, exatamente. Cara, pontos corridos, você tem que somar ponto. Não importa como, é um, três, você não pode deixar de somar. Sim. Agora, na partida de ontem, a gente teve esse domínio da partida. De ontem, não, de sexta-feira. O América jogou melhor, dominou a partida, soube cadenciar na hora que precisava, soube ser agressivo na hora que precisava, não soube aproveitar um a mais, mas pressionou, teve jogada de bola na trave e tal, tudo isso. Mas a gente sai com um empate que tem um saborzinho amargo, muito porque o América deixou o Goiás fazer um gol. O Goiás não estava criando a ponto de amadurecer um gol. E acabou achando um gol, o Sérgio descreveu bem o lance, numa furada do jogador do Goiás. Depois ele ainda consegue recuperar a bola ainda dentro da pequena área, bater, e aí fica aquela confusão de Rafael Lima dava para tirar, de João Ricardo também, de ter segurado a bola desde da primeira jogada de forma mais firme e tal. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, se vocês estivessem num tribunal e tivessem que escolher apenas um culpado, eu sei que tem vários ali, que todo mundo deu uma vacilada, mas agora eu vou pedir para que cada um eleja um culpado principal para aquele gol. Quem que vocês acham que foi? Ramon. Eu já vou votar no meu, então. Caramba, já dá uma, de repente, abrir aí, dá tempo para vocês pensarem. Para mim, o Giovani, o jogador fura a bola na frente dele, e ele numa displicência, num negócio absurdo, um negócio que eu vi o replay e fiquei pensando, meu Deus, o que que passou na cabeça do Giovani para ele nem ameaçar de correr atrás dessa bola? O próprio jogador do Goiás, para mim, ele fura, a bola quica, sobe e tal, parece então, que ele, cara, não acredita que ninguém mais vai chegar naquela bola, ele vai nela e consegue chutar de novo. Então, para mim... Porque rebateu a bola primeiro? O culpado ali é o Giovani. Foi o Giovani? Quem mandou de cabeça também pra frente foi o Luan. Então, mas não, a primeira rebatida. O Luan, foi essa de cabeça. Ele tenta tirar, mas só que ele tira meio que pro bico da área, aí o Goiás continua atacando. Ao invés de ele tirar pra lateral ou pra escanteio. Mas o Rafael Lima, na hora que uma bola bate na perna ali, bate na outra, pra mim foi mais bizonho. Parado, cara. Então, pra você, Rafael Lima. Aquilo ali, dava pra ele dar um bicão, alguma coisa. Sérgio Tavares. Pô, essa pergunta é difícil, cara, porque eu não escolhi meu colatino ainda, exatamente porque eu tava pensando nisso. Mas é pra isso que a gente que... A culpa é, quer dizer, ó, não vou votar já, mas o meu pensamento foi assim, ó. No primeiro tempo, meu colatino era o Hugo, porque ele perdeu umas chances e tal, não tava mal, sei lá. Aí veio aquele gol, eu falei, pô, não é possível. Aí todo mundo errou, né? Ah, vai ser a defesa do América, o colatino, ou... Quem que fez merda? O Luan fez merda. Eu acho que o Luan fez merda, mas não foi absurdo. Ele cabeceou, poderia ter cabeceado pro lado em vez de pra frente, mas não é absurdo também. Tava todo mundo ali ainda e tal. Aí o cara fura, e o Zé Ricardo deixa o cara passar na frente dele e não faz nada. Não, Zé Ricardo não, o Giovani, né? Eu sempre confundo os dois, que eles são meio parecidos. Aí o Giovani deixa o cara passar na frente dele. Aí o cara chuta, o Rafael Lima bate nas pernas dele, e ele não tira, e ele fica parado, ele levanta as mãos pedindo alguma coisa. Não tem nada pra ele pedir ainda, mas ele tá lá. Aí o João embola com a bola ali e não consegue, aí o cara faz o gol e tal. É... difícil. Mas eu acho que eu vou no Rafael Lima, porque ele, além de ter... batido nas pernas dele e ele não ter tirado, ele ainda fica parado e ele tá mais próximo ali pra ajudar o João e ele não faz nada. Ele desiste da jogada enquanto ela ainda tá acontecendo. Um zagueiro não pode fazer isso. É, exatamente. É, Corneta, voltou? Tá, como é que tá a situação aí? Então, Corneta parece que travou tudo lá, falou que teve um pique de luz. É mesmo, e aí, não sei se ele vai voltar, não. Lucas, pra você, quem é o principal? Só pode escolher um. Principal culpado pelo gol. Pô, essa aí foi difícil também, viu, Diego? Foi tanta lambança no mesmo lance, mas eu fico com o Giovani, cara. Vacilou de muito lento, deixar o cara pegar a bola antes dele ali na frente também. Se o cara do Goiás chutou o Carlos Eduardo, né? Foi por ele mesmo. Sim. Era bola dele ali, pô. Sim, e aquele Carlos Eduardo, bom jogador, hein? Então, dois votos pra... Isso aqui não é a votação ainda não, tá, gente? Mas só porque ficou dividido. Isso demonstra que foi um vacilo meio que geral. Ainda tem uma boa parcela de culpa pro João Ricardo, ninguém citou ele aqui, mas tem uma boa parcela de culpa para ele. Foi uma lambança meio que generalizada. Não é algo, na minha visão, ainda para se preocupar, mas nas últimas 3 ou 4 partidas aí, a defesa que foi tão segura em quase todo o campeonato tem dado alguns vacilinhos. Acho eu que alguma coisa temporária, acho que um pouco mais de atenção, voltar a ter aquela atenção do início, voltar a estar ligado o tempo inteiro em todos os lances, resolve isso aí. Mas é importante a comissão técnica também se atentar a isso, porque nos últimos 3, 4 jogos aí, tem jogo que tem um vacilinho do Messias, que acaba transformando em gol, tem jogo que é um vacilinho do João Ricardo, esse jogo contra o Goiás um vacilo meio que generalizado. Então, não é crise, longe disso, não é também, mas o time é líder, mas pode levantar as falhas sim, de repente. Mas alguns vacilinhos estão acontecendo. A América tem que voltar. O que estava nos levando à liderança e a ser o melhor time da Série B era a segurança defensiva. Era o principal ponto desse time. Temos que voltar com isso aí rápido. Ponto polêmico... Pode falar, Sérgio. Eu acho que isso é meio natural, cara. Talvez seja um pouco a expectativa em cima disso, de ser a defesa menos vazada, a mais segura e tal. Me preocuparia... se fosse uma coisa generalizada. Fudeu, de repente, Messias tá errando todas as bolas, Rafael Lima ficou cego, João Ricardo quebrou a mão, aí me preocupa. Mas erros individuais, esporádicos, acontece com todos os times, com todos os jogadores. Se você for olhar, nosso ataque tem isso também. Tem erros. Não, mas o nosso ataque tem desde sempre. Isso, pois é. O nosso ataque nunca foi o ponto positivo, o principal ponto da nossa equipe. Não, o que eu quero dizer é exatamente isso. Como a nossa expectativa está muito alta, aí a gente já. Um errinho a gente já fala assim, nossa, mas putz, não é isso tudo. Não, é normal dar uns vacilos de vez em quando. É normal, Sérgio. Pra gente que é torcedor, que tá analisando, é normal. Mas para a comissão técnica e tal, eles têm que ficar ligados nisso e eles sabem disso, porque precisam ser atentos em avaliar que essas pequenas falhas começaram a acontecer para já corrigir isso. Em futebol de nível de Série A e de Série B, não dá para ser tão complacente com falhas. Não estou dizendo então por isso tem que substituir, é crise, longe disso, antes que comecem a aparecer os que criticam quem critica alguma coisa. Mas que tem que ser um ponto de atenção, tem. A principal virtude do América nesse campeonato e a principal virtude dos trabalhos do Enderson são as defesas. Então, a gente tem que tentar achar onde houve esse pequeno desvio para voltar a coisa para os trilhos e voltar a ter aquela defesa que nos trazia tanta confiança. Quase todo jogo a gente sabia que era difícil a gente tomar gol. Agora, nas últimas 3, 4 partidas, volto a dizer, pode ser apenas uma fase, pode ser apenas uma coincidência, mas a gente tem que estar atento, tem que não deixar isso continuar. É, vou falar aqui do outro lance polêmico que teve na partida, que foi o pênalti ou não lá, que a bola bateu na mão do camarada do Goiás. Vou dar a minha visão do lance. Na hora que eu vi, e com os replays, eu pensei que tivesse sido sim pênalti. Por quê? Eu já disse aqui que eu não concordo com essa nova regra de pênalti, que praticamente triscou na mão, o juiz já está apitando, eu não concordo muito com isso, eu preferia a regra de antes, que se baseava muito mais na intenção ou não e tal, mas é a regra que está valendo. Então, quando eu revi o lance, eu pensei, se a regra que está valendo é essa, a bola pega realmente na mão, o cara não está com a mão junto ao corpo e tal, foi pênalti. É, e aí eu até disse isso no nosso grupo do WhatsApp, e aí o Henrique argumentou, e eu acho que eu consigo entender sim o argumento do Henrique, eu acho que ele tem razão. É, o Henrique disse o seguinte, que entra naquela do movimento meio que natural do corpo, a gente já discutiu no outro lance no programa passado. O cara do Goiás, ele tá virando o corpo, a bola pega no braço dele que tá para trás no movimento. Então aquele braço tá acompanhando um movimento natural do corpo. Apesar dele não tá tão colado ao corpo, mas ele não tá fazendo aquilo ali, de repente, para ganhar mais espaço. Ele não tá fazendo a maldade. Ele é o braço que tá para trás. E a bola, de fato, resvala. O cara, quando a bola toca na mão dele, ele nem percebe direito. É, então é muito involuntário. É, na hora a gente tem aquela vontade que o juiz marca, a gente fica puto. Mas no fim, depois de analisar, ver, rever, depois desse argumento do Henrique, eu tô inclinado a achar que não foi pênalti. Apesar de achar que se fosse pro Inter marcaria, aquilo tudo que a gente sabe. Mas eu acho que não foi. É... E vocês? Vou começar pelo convidado. Você, Lucas, o que você achou do lance do pênalti? Bom, pelo que dá a nova regra, né, e dos jogos aí que a gente tá acompanhando o Campeonato Brasileiro, por isso estão dando todo lance desse tipo aí, eles estão marcando, então... Para mim foi. Ele ampliou a área de contato dele, né? Uma aplicação aí que os comentaristas de arbitragem usam. E também indo na direção do gol. Aí, pela recomendação que existe, teria que ser marcado. E se fosse pro Inter, com certeza marcaria, né? Aí não pode ficar falando muito disso, que senão fica parecendo que até é coitadismo, mas para mim tem muito a ver com isso. Sim, Ramon Gregório, para você, foi pênalti ou não e por quê? Cara, eu não achei não, bicho. Eu achei que o cara não teve intenção, não. Você já jogava normal, um chute, pegou, enfim. Não achei não, cara. Certo, agora, essa questão de comparar com o Inter também é, bicho. Camisa, cara, isso não é uma coisa só do Brasil, não. A gente assiste futebol aí, cara. Uma camisa mais forte é privilegiada pela arbitragem, cara. Não tem jeito. Isso não é exclusividade do Brasil também, não, tá? E outra coisa também que a gente pode falar, esse ato é o mesmo que apitou lá contra o Muricy, né? Aí é complicado, tem alguns atos aí que, pelo histórico, aí seja, não é possível que ele não viu ali que pegou na mão, entendeu? Sérgio Tavares, qual a sua opinião sobre o lance? Eu vou citar aqui o Enio Lima, que tweetou sobre isso. Ele falou assim, contra tudo e contra todos, não é choro, mas até os colegas da imprensa aqui em Goiânia concordaram que foi pênalti não marcado para o América. Eu acho o seguinte, a gente tem que parar de analisar como a gente analisava antes. Com a intenção. A regra foi mudada exatamente para evitar de, ele teve a intenção de colocar na mão, ele não teve. Por isso que eles falaram assim, ó, agora se o cara amplia o corpo dele com o braço, vai ser mão. E ele fez isso. É meio antinatural? É difícil? Sem dúvida que é difícil. É complicado, sabe por quê? O cara vai jogar com a mão colada. A gente pode até discutir isso que o Alisson falou, de não concordo com a regra e tal. Beleza, vamos discutir. Mas a partir do momento que a regra é essa, ele tem que ir na bola com a mão para trás. Se ele não vai na bola com a mão para trás e amplia a área do corpo dele e a bola bate na mão, é pênalti. Não tem o que discutir. A gente tem que parar de pensar só na intenção. Ô, Sérgio, mas eu não sei. Tô fazendo uma pergunta, de verdade não sei. Na nova regra, não tem absolutamente nada que dê brecha para a questão da intenção? Porque simplesmente não. Pegou e o braço não tá colado, é pênalti? Não tem. Deve ter brecha, sem dúvida. Eu também não sou expert na regra. Eu não. Acho o que conta é a intenção do árbitro, marcar ou não pênalti. Exato, mais ou menos por aí. Mas aqui, mesmo que ainda tenha alguma coisa de pensar em intenção, a ideia da regra é para evitar esse tipo de coisa. Porque você não pode ficar assim, ó, pensando, será que o jogador teve intenção? Esse julgamento de se o cara teve intenção ou não é muito subjetivo. Então, a ideia da regra é exatamente para evitar essa subjetividade. Sim. Né? Então fechamos o lance polêmico. O futebol é muito dinâmico, cara. É por isso que até a arbitragem se torna uma coisa bem complexa, cara. Porque você vê o vôlei, por exemplo, não tem contato físico, os caras, né, é mais fácil. O basquete, qualquer contato é falta. O cara tá no alto, você não pode encostar. O futebol já é um esporte de muito contato físico, cara. Eu acho que o único jeito do futebol parar com essas discussões é igual do rugby, cara. O rugby, quando o juiz marcou, acabou, não tem discussão. O juiz explica pros capitães o que aconteceu, né? Fala assim, ó, eu marquei por causa disso, disso e disso, pronto. E acaba com a celeuma, cara. É complicado, bicho. Então fechamos o lance polêmico. Vou aqui ler alguns comentários que já estão pipocando aqui. O Marcos Graça pergunta, dá uma boa noite, pergunta cadê o Henrique. O Henrique está com alguns compromissos hoje, não pôde participar. O Glauco Valério manda aqui um salve. Ele manda que as estatísticas mostram o domínio do Coelho, mas que o jogo não é matemática. O jogo não é matemática, mas ela ajuda a entender um pouquinho, viu, Glauco? E aí ele fala que o jogo é feito com caras que a gente vê, enfim. Erraram mais na hora importante do que no geral. Não consigo entender. Acontecer. Acho que ele quis dizer do lance completamente errado que a gente discutiu aqui, né? Não, tá falando que a gente errou nas horas que era pra decidir, né? Mesmo que nos números tenha parecido que a gente dominou mais, na hora de matar o jogo a gente errou, então tem razão, mas... Exatamente. Né? O Henrique manda aqui um aceno elegante pra gente, né? Muito obrigado, Henrique Tavares. Henrique Tavares, Henrique Pinheiro. O Glauco Valério diz aqui que o time está seguindo o mantra do Givanildo, belisca pontos fora e vence em casa. É o que a gente precisa para subir. Para ser campeão, não sei se isso seria suficiente, mas para subir está mais do que suficiente. Felipe de Leu, cara, esse negócio de ser campeão, a gente tem que também entender, cara, porque é o seguinte: o Inter tem time para ser campeão, né? A gente tem essa questão, a gente fala, mas a CBF hoje é mal, então é o melhor elenco da Série B, cara. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O time tem mais dinheiro também, né? Mas a gente tem que entender que o nosso campeonato é pelo acesso, né? O título é um plus, né? Então vamos mirar no acesso, garantir uma das quatro vagas. O que vier depois disso é lucro. Vamos esquentar com essa coisa. Eu também discordo. Eu acho que se você mirar no título, e a gente não estaria cometendo nenhum absurdo mirando no título, porque a gente é o primeiro no campeonato, já virou pro segundo turno. Mirar no título te deixa forte. Alisson, não tô falando que a América não tem que brigar pelo título. Eu tô falando o seguinte: não, o time não pode ficar nessa preocupação de, se eu cair para segundo lugar, entra em crise, eu tenho que correr atrás do título. Não, mantém o foco em subir. O foco tem que ser subir. Se o título vier, beleza, é lógico que, né, é um título a mais. Mas o foco é em subir, cara. Eu acho assim. Tô falando que não tem. Todo mundo quer o título, mas... É igual o Ramon falou, eu também acho que primeiro o acesso, entendeu? Vamos garantir primeiro esse acesso e continuar um desempenho muito bom. Naturalmente vai estar brigando por título no final, mas vamos tentar chegar logo nos 25 pontos que falta. Então, gente, mas a melhor chance de você chegar logo na pontuação que você precisa para subir é você brigar pela primeira posição. Eu acho que é assim, ó. Se a gente mirar, eu não digo ser campeão, mas se a gente disputar o título, se a gente ficar sempre pensando assim, não, vamos disputar esse título, a gente vai subir. Sim. Invariavelmente a gente vai subir, sendo campeão ou não. Agora, se a gente fala assim, não, vamos mirar o acesso, pode ser que a gente suba, mas pode ser que não. Então, eu acho que a mira tem que ser no título, sim. Agora, aí eu concordo com vocês, é que também não pode deixar isso cegar e falar assim, nossa, o Inter passou a gente, fudeu tudo. Não, isso claro que não. Tem que mirar, mas não é desesperar também. É disputar o título. E muito menos. Ser campeão, simples. Sim, mas é o que a gente está falando. Vai brigar, disputa o título. Mas se o título não vier, focar. Vamos supor, o Inter passou a América. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aí vamos chegar, nós temos um jogo seguinte, ó. Se a gente ganhar, a gente empata com o Inter. Mas se a gente empatar também, a gente descola pontos na frente do terceiro colocado. Aí você vai pensar, pô, mas eu vou entrar com tudo, jogar cauteloso, me garantir um empate, manter uma gordurinha, ou tentar ir pra cima e perder um jogo pra me passar o Inter, entendeu? Aí que é o problema da inteligência. Não, pera aí, vamos devagar, se não der pra pegar o Inter, vamos manter em segundo, vamos tentar ficar. Porque bem também, desculpa interromper, o América, nos últimos 5 jogos, a gente tá falando que tá caindo muito de produção e tal, na verdade é mais o Inter, que vem de 5 vitórias seguidas, a gente tá com 3 vitórias. Um empate até outro pro CRB. Isso que eu ia falar pelo seguinte: o ponto mais importante é que a gente conseguiu fazer o Inter, quando inicia uma Série B, e aí não é nem por arrogância, não. O Inter já inicia com seus torcedores pensando que vão ganhar o campeonato com o pé nas costas. Não estou dizendo que isso é errado, não. Mas a gente conseguiu fazer o Inter entender que se ele quer ganhar a Série A, ele vai ter que batalhar sim. O América foi essa pedra no sapato que fez o Inter, inclusive, trocar de treinador, contratar Leandro Damião, Camilo e tal. O Inter teve que se mexer para pensar, opa, mesmo com todo o meu poderio financeiro, se eu quiser ganhar isso aqui, tem um tal de América lá disparando, se eu quiser, eu vou ter que me mexer aqui. Claro. Pode falar, Ramon. A obrigação de ser campeão é do Inter. Pelo plantel, pelo, né, pelo dinheiro que tem. É por isso que eu falo, cara. O América tá aí. Eu não ponho nem como o América ser obrigado a subir, cara. Porque o América a gente tá entre os favoritos. Né? Então, assim, ó, é obrigação subir? Não. O América briga, né? Quando começa o campeonato, é sempre o time que briga pelo acesso. Isso. Mas aí tem outros também. O que eu falo é o seguinte: é manter o foco. Se não der pra ser o título, é não distanciar, cara. Se o Inter passou, não vou preocupar com o Inter. Isso. Tá com o de trás. Esse é o foco: subir. Se subir campeão, ótimo. Felipe, só para completar, se fosse possível fazer isso, igual o Galco comentou, ganhar todas em casa e empatar todas fora, o time que conseguisse fazer isso faria 76 pontos. Isso é número de campeão. Sim. O Sérgio é impressionante. Olha pra você ver. Quando eu tava lendo o comentário, eu pensei, olha, pra você ver, seria legal ter um número sobre isso aí pra gente pensar. O Sérgio já traz o número, não precisa nem pedir. Ô, Sérgio, por falar nisso, explica esse desenho seu. O que significa isso no seu perfil aí? Esse sou eu, cara. Quem que te desenhou? Meu filho me desenhou. Dia dos pais e tal. Aí depois eu joguei no Photoshop pra ficar coloridinho assim. Mas é desenho do meu filho. Bacana demais. Tá, a barriga parece que tá parecida. Eu acho que também. Infelizmente, né? Mas tamo aí. Isso aí. Felipe de Leucas manda aqui que o empate contra o Goiás fora de casa poderia ser considerado um ponto positivo, se não se analisar todo o contexto do jogo e campeonato, bem como era o Náutico na primeira rodada. Ele disse que, entretanto, o Goiás hoje é um dos times brigando pelo Z4 e jogou um tempo inteiro com um jogador a menos. Nessa situação, o empate foi bom para eles e ruim para nós. Acho que, no contexto, o empate foi melhor para eles do que para nós. Mas aqui, mesmo nesse contexto, o Goiás ainda vai conseguir tirar ponto de muito time lá, viu, Felipe? Então, a gente, querendo ou não, de todo, não tá tão ruim que a gente saiu com um de lá. Aqui, o que vocês acham? Eu tenho comigo, velho, você jogar com um time do Z4, um time que tá brigando pra não cair, é muito pior que você pegar um time no meio da tabela. O time da tabela pode perder, ele joga descompromissado. Eu não vou cair, mas não vou subir também, joga livre. O time que tá no Z4, o cara tá com a faca no pescoço, bicho. É o time atuado. Eu vou dizer outra coisa, que eu não sei se vocês vão concordar, acho que vocês vão até discordar de mim, mas jogar um jogo com portão fechado, não tô aqui também passando a mão na cabeça do América, não, acho que a gente perdeu a chance de voltar com a vitória, mas jogar um jogo com os portões fechados, fica um clima tão morno, acaba que as desatenções ali, as pequenas falhas, como aquela do gol do América, elas acontecem com mais frequência, tanto do lado do América quanto do Goiás. Fica um negócio meio morno, fica um jogo meio desligado. Vocês não têm essa impressão, não? Fica tão parecendo coletivo ao jogo treino. O que você acha, Sérgio? Não sei se isso interfere. Justifica um pouco a displicência do América? Eu acho que não. Ou pelo menos não deveria. Não deveria, mas. Não sei. Que fica um jogo estranho de se ver, eu concordo. Mas de julgar, não sei, cara. Não tem tanta experiência assim, não. Se perguntar pro Formigável lá, como é que ele é? Formiga. O Formigável. Exuberante lateral. Perguntar pro Exuberante. Exatamente. Teve uma vez que eu vi uma entrevista, se não me engano, de um cara que cuida de uma das ligas dos Estados Unidos, se eu não tô enganado. E ele disse que uma das coisas que ele não conseguia entender muito bem do futebol brasileiro é que a gente punia o próprio futebol, que a forma de punir os clubes costumava ser fechando o portão, e aí você pune o jogo, você pune o espetáculo. Mas o Team Vickery, não é? O Team Vickery é inglês, né? É o correspondente da BBC. Isso. Mas o Brasil, esse negócio é estranho, cara. A essência do futebol é a torcida. Como é que você pune sem torcida? Então, velho, tira o time, perde, faz o time perder os pontos da partida, alguma coisa assim. É uma coisa interessante, cara. Porque é uma coisa também que eu fico indignado, velho. Beleza. Os clubes têm culpa. Mas não tem uma polícia ali que tá ali também pra coibir isso, se deixa brigar. A polícia não tem culpa na coisa também, não? Na verdade, dentro do estádio, a polícia não pode fazer nada, né? Ela é uma coisa que só acontece no Brasil. Não, a polícia pode entrar. Quando a segurança não dá conta, ela chama a polícia pra entrar no estádio. É uma coisa que só acontece no Brasil. Isso é meio absurdo. Se você for analisar, é meio absurdo. O que diz é o seguinte: é um evento privado. Então, os clubes devem contratar uma segurança particular para cuidar daquele evento. Só que aí os clubes falam assim: ei, eu não dou conta de cuidar desse evento. Eu não tenho estrutura para isso. Aí a polícia é obrigada a ir lá para cuidar disso. Mas, entendeu? Fica uma coisa meio dividida. Tipo assim, é o clube que coloca e acabou. Ou é a polícia que entra e acabou. Não tem que ficar Mas a polícia tem todo um planejamento, cara. Igual lá no Serra Dourado. Quem já assistiu o jogo lá, o jogo acaba, a polícia vai embora, não tem divisão de torcida, não tem nada de divisão de torcida, não. O palco entra, cara. Então, assim, é meio surreal, né, cara? É, surreal. As duas torcidas desceram pra geral e brigaram lá. É, é isso aí. É uma coisa assim. Lá demorou a chegar. É, o... Continuando aqui com os comentários, o Marcos Graça manda que o Felipe de Leucas vai dizer que o principal culpado pelo gol foi o Enderson. O Felipe de Leucas tem a fama de botar toda a culpa do mundo no Enderson Moreira. O Glauco Valério manda aqui que o copo totalmente vazio, meio vazio, deve também estar falando sobre o Felipe de Leucas. E ele manda aqui mais uma porrada de comentários, Felipe. Ô, Felipe, me ajuda aí, dá uma resumida. Bota alguns comentários resumindo, porque eu não consigo ler todos aqui. É, eu vou escolher alguns aqui aleatoriamente. Ele diz aqui que foram 30 cruzamentos errados e 9 certos no último jogo. É, ele diz aqui que bombar a bola na área não é sinal de gol, e de que contra o Figueirense e Londrina marcamos 4 gols, respectivamente, e foram nossos jogos com o menor número de cruzamentos. Isso também a gente comentou num outro programa aqui, que teve, o América já teve um jogo de, se eu não estou enganado, o Sérgio vai lembrar melhor, 55 ou 59 bolas cruzadas, e que o América martelou, cruzando bola, e aquilo não deu em nada. E um outro jogo que o América teve uma partida boa ofensivamente, o número de cruzamentos foi muito menor. Não que isso seja regra, que cruzar poucas bolas na área seja sinal de um ataque eficiente, mas normalmente quando se cruza um pouco, um número menor de bolas, é porque você tentou trabalhar um pouco mais as jogadas ali na frente, aí a coisa costuma funcionar um pouco mais. É, essa tática de cruzar chuveirinho toda hora é meio tática de time preguiçoso ou de time que não tem um ataque que funciona tão bem. É, então, de fato, você tem razão, mas não acho que nesse jogo a culpa tenha sido essa. Marcos Graça manda que o árbitro do jogo do São Paulo de hoje marcou o pênalti num lance bem parecido ao do jogo da América. Também vi. Tanto que depois ele marcou um do Avaí, que foi mais claro, mas também o jogo foi decidido, foi 1-1, decisão por 2 pênaltis desse aí. Tem saído pênalti demais, assim. Isso aí o Lucas não tá errado, não, porque na regra nova tem saído muito pênalti desse tipo. Principalmente por isso. Custou sair até 4 por jogo, né? É, mas o Rafael... tem um apêndice, cara, no adentro, na regra, que fala. Existe a regra e aplica-se em toda bola, dentro da área, jogadas de perigo, pro Corinthians, pro Flamengo e na Série B, pro Inter, cara. Faz parte da regra. No Mineiro é pro Atlético, pro Cruzeiro. Isso aí. O Rafael Turibi manda aqui. Eu culpo o João Ricardo no lance do gol também. Ele tem que ficar mais atento, está se achando demais. Não acho que é se achando demais. O mais atento eu concordo. Em alguns lances das últimas partidas, a gente até comentou isso. Na última partida, no programa da última partida, a gente já comentou sobre isso, que ele já não estava tão atento. É melhorar um pouco essa coisa da atenção, mas ali a culpa dele ficou meio dividida com o resto. E tem muito crédito também, e é da força. A gente está na liderança, vamos ver o que acontece. Vou pular aqui pro comentário do Henrique, que ele manda aqui que ele tá aqui, só que ele não assistiu nem ouviu a partida, por isso que ele tá se abstendo de participar. Ô Sérgio, a gente paga o Henrique também, é pra isso? Ele acompanha no Twitter, porque não tem outra justificativa empate não, cara. Pois é, a gente paga bem pra assistir os jogos, não dentro do estádio, isso aí não precisa não, viu Henrique? Na arquibancada não, por favor. Mas pra assistir na televisão e ter condição de participar depois, viu? O Henrique tem um adicional de não permanência no local, né? Ele recebe a mais pra não ir ao estádio. Exatamente. É uma cláusula, né, que tem no contrato. O Glauco Valério manda aqui que foi pênalti, na opinião dele. Por isso que os atletas têm que saber as regras do jogo, ou pelo menos que o clube faça uma palestra pros jogadores com alguém do ofício, esclareça aqueles cabeças de bagre, que eles não sabem. Bicho, Rafael Turibi, pode falar, Ramon. Já tá querendo demais dos caras, os caras já não sabem nem jogar futebol direito, você quer que eles saibam regra de futebol? Vocês nem é demais, cara. Mas tem que saber. O Rafael Turibi manda que o jogador do Goiás corta a trajetória da bola, isso é pênalti. Também não é só isso, não, mas... e aí ele disse que não tem desculpa. A regra acho que não se resume tanto a isso, não. Cortou a trajetória, é pênalti, não. Glauco Valério, Rony Franks perguntou, qual é a obrigação do América, Decadentes? Obrigação? No campeonato, qual que é a obrigação do América? Eu acho que é isso que o Ramon já falou. É brigar para subir. Não é nem, a gente não tem obrigação de subir, nem tem obrigação de ser campeão. Toda Série B que a gente entra, a gente tem a obrigação de ser um time competitivo para tentar subir. E isso o América tá fazendo hoje. Eu vejo assim. Tá fazendo e superando, né? A obrigação, o que não é aceitável é cair para a terceira divisão. Então, isso. Obrigação é ficar na série. Obrigação, ou seja, fazer o mínimo, é ficar na série B. Para mim, essa é a obrigação, cara. Não, aí eu discordo. O América tem que brigar para subir. Pode até ser que não suba. Mas ele não pode ficar ali no 15º, não. Ele tem que ficar ali no 9º, 8º. O que é obrigação? O que você é obrigado é o mínimo que se faça. Então, o mínimo que o América tem que fazer na série B é ficar na série B. Estou falando o mínimo. Isso é obrigação. Ramon é um homem de pouca fé, Sérgio. Lucas, diz aí, pra você, qual que é a obrigação da América quando ele entra numa Série B? Pra mim também, brigar pra subir, porque você começa o campeonato, já aponta um favorito. Se o América, ultimamente, pelo histórico aí, desde 2010, tem sempre brigado. Agora, subir mesmo, aí não é tão simples assim, né? Tem outro de camisa, com elencos bons também, então... E a gente tá fazendo mais que obrigação dessa vez. Isso aí. O João Paulo Farias manda aqui uma interrogação, só isso. Tá com alguma dúvida, o João Paulo Farias? A gente adoraria esclarecer sua dúvida, João, mas a gente precisa saber qual que é a sua dúvida. E o Henrique manda que o América não ganha com um jogador a mais, não mesmo. Isso aí já tá virando uma regra, não tem jeito. O N10HB, vai saber o que é isso, ele manda aqui que querem o jogo com a imagem, vão lá no meu canal, ele tá fazendo propaganda, bicho. Ele transmite os jogos ao vivo, olha só. Pirataria na alta. Uai, cara, quem não caça, como é que negócio do, não caça com cão, caça com lebre, não tem um negócio assim? Não é bem assim não, mas é. O N10HD, se você passar os jogos do América aí, a gente vai assistir. Mas eu acho que ele tá querendo falar isso. Então, mas vou assistir. O cara não tem dinheiro pra pagar o pay-per-view, que é caro pra cacete. Ele vai fazer o quê, velho? Ou escutar na rádio ou pegar o link pirata, bicho. Isso, exatamente. Alex Itoshi, tá até para participar do programa aqui em algum momento, o Alex Itoshi já tá convidado. Ele manda aqui um boa noite, se ficarmos na liderança até o confronto contra o Inter, vamos a passos largos ao título. Temos 5 jogos complicados, mas depois a tabela fica a nosso favor. Concordo, e eu acho que se a gente conseguir ficar nessa briga com o Inter até o jogo contra o Inter, vai ser legal demais, cara, porque esse jogo vai ser tratado como uma final antecipada e vai dar uma mídia muito boa para a América, uma final antecipada de uma Série B. Por mais que isso não funcione na prática, no Campeonato de Pontos Corridos, mas conseguir fazer essa rivalidade com o Inter na Série B, para nossa imagem, é um negócio muito bacana para a gente subir mais forte. Felipe de Leucas contra o Paysandu e Vila Nova, cruzamos 51 e 61 vezes respectivamente, perdemos ambos. Exatamente, esse ponto que a gente já levantou. Cruzar tantas bolas na área, de repente, várias dessas jogadas em que o América faz o chuveirinho, não só o América, qualquer outro clube, às vezes você deixa de trabalhar, não que também você não possa fazer. O cruzamento na área é uma jogada importante, mas quando ela é feita com tantas vezes, assim, você deixa de trabalhar outras jogadas, uma tabela, uma aproximação, uma enfiada de bola no meio da área, outro tipo de jogada. Henrique manda aqui que, uai, vocês pagam? Então estão mais atrasados que a Lu Arenas. Ô, Henrique, mas isso aí é porque quando vier o pagamento também, meu amigo, aí você vai ver. Aí você vai ver o negócio. Então, não, você não perde nada por esperar. Se eu fosse você, eu ficava quieto. Porque quando esse pagamento vier, você vai ser mais rico do que qualquer um desses aí de Brasília. E olha que eles são ricos, hein? Marcos Graça manda aqui: 40 inscritos no Decadentes ou N10HD? Você tá fazendo merchan no lugar errado. Que 40 não, o quê, rapaz? Que 40? Você tá ficando doido? Nós temos mais de 1.000, não? Ah, não, é 200. 232 aqui, rapaz. Tá aí, ó. Chupa, Marcos Graça. 232. E o N10HD sabe, é cara com visão, tá vendo? É cara que sabe onde tá o público, a massa realmente tá aqui. Então ele tá se aproveitando disso. Enfim, muitos comentários hoje, obrigado aí a todo mundo. Já tá na hora de dar uma finalizada, né? Eu queria falar aqui sobre as mudanças que o Anderson fez, porque eu gostei bastante. Algumas vezes eu critico aqui as substituições dele. Eu achei que nessa partida, eu critico porque eu acho que às vezes ele lê a partida um pouco mal, achei que nessa ele leu muito bem. Primeira substituição, Messias pelo Lima, foi pela questão física, não tinha jeito. Mas ele entrou com o Lima, em algum momento ele não sentiu segurança no Lima ali pela direita, ele trocou o Lima com o Rafael, depois voltou. Depois ele trocou Davi pelo Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo tinha tomado o amarelo. O jogador do Goiás tinha sido expulso, apesar do Zé Ricardo ser muito mais jogador que o Davi. Entra naquela da lei da compensação, o juiz... Na primeira oportunidade que ele tivesse de expulsar um da América para igualar, ele ia fazer isso. O Zé Ricardo foi bastante inteligente para mim naquela ali e sacou o João Ricardo, botou o Davi, arrumou a cozinha ali, passou o Juninho para a lateral e ficou com jogadores que não tinham cartão para não dar essa brecha de ter um jogador expulso. E a última ao parar pelo Giovani. Giovani também estava mal na partida, achei muito mal na partida. E justamente na hora que o América precisava de um pouco mais de força ofensiva para tentar vencer uma partida em que ele estava com um a mais, ele botou o Pará, que tem como característica principal essa ofensividade. Achei que o Pará entrou bem, fez ali alguns cruzamentos, conseguiu apoiar melhor do que o Giovani. Então, nessa partida, para não dizer aí que eu só critico as leituras de jogo do Enderson, achei que ele leu o jogo muito bem. Não coloco na conta dele a gente não ter vindo com a vitória. Coloco na conta de a gente ter errado muito lance lá na frente. Coloco na conta da trave. Tem hora que a bola precisa bater na trave e entrar também. É, e nessa partida não entrou. Mas na conta do Enderson, essa aí eu não coloco. O América jogou dominando a partida, encarando o Goiás lá como se fosse mandante da partida. O América, após a expulsão, achei que o Enderson conseguiu colocar o time ainda mais pra frente. É, mas algumas coisas acontecem dentro de campo e nem sempre tudo é culpa do treinador. O que vocês acharam das mudanças? O que vocês acharam, na verdade, da forma como o Enderson montou a equipe e como ele conduziu isso aí ao longo da partida? Vou primeiro falar com um que não é defensor do Enderson, que é o Ramon, para ver a opinião dele. Depois eu passo para os dois fãs aí. Ramon Gregório. Ramon caiu, não caiu? Eu vim aqui substituí-lo. Olha só, quem então chegou, pode cobrar o salário. Chegou para cobrar o salário atrasado. Exatamente. Vocês estão devendo mais. Vocês estão devendo mais que a Lu Arenas. Eu entrei por outra razão. Diga aí, Henrique. Então deixa eu perguntar aos meninos primeiro a opinião sobre esse. Pergunta, desculpa, vai. Ô Sérgio Tavares, o que você achou do desempenho do Enderson e das mudanças dele durante o jogo? Eu gostei. A gente tá passando por aquele momento que tá com muitas lesões e tal, então ele tem que dar uma improvisada, tem que colocar alguma coisa. Eu acho que ele tem o grupo na mão ali, ele sabe colocar. Mas eu não achei que o Giovani jogou tão mal assim, não. Eu acho que tava razoável. Até entendo a entrada do Pará e gostei disso, porque o Pará é aquele cara que a gente reclamava pra cacete, e aí o Enderson soube motivar ele, o cara voltou jogando muito, e aí machucou. Ele precisa voltar pra ver se tem chance de novo e tal, fazer aquela coisa. Então, colocou ele ali no finalzinho, até pra... Ele já tem, sei lá, uns 2-3 jogos que o Pará já tava disponível, tava no banco, mas não tinha entrado. Então foi uma oportunidade pra ele entrar e tal, mostrar um pouco e tal. Então, nisso eu achei válido. Mas não achei que o Giovani tava tão mal assim, não. E as outras substituições, eu concordo com você, eu acho que ele soube mexer ali. O principal problema do jogo ontem foi a zica do Goiás mesmo, no meu ver. É. O América jogou bem, soube fazer tudo, dominou, mas bateu na... Duas bolas na trave, não foi bola na trave de qualquer jeito. Foi uma jogadaça do Hugo, que ele fez tudo certo e mandou lá, tum, e depois a falta do Lima, sensacional, essa é um gol no ângulo e bateu na trave. Sabe que aquela do Hugo, Sérgio, fica me parecendo aquela de centroavante que não tá em boa fase, que é o caso do Hugo, não tem feito muitos gols, tá recuperando seu futebol, aí parece que o cara corta assim, aí o gol se abre na frente dele, ele vai com tanto preciosismo, pensando assim, eu tenho que fazer perfeito agora, vou andar perfeito, aí o cara faz com tanto carinho que ele manda na trave. É, foda. Pode ser. Ô, Lucas Pontes, e a sua opinião aí sobre o Enderson? Aí aproveita que você tá participando só hoje. Só hoje não, mas tá participando pela primeira vez do programa. E aí fala de uma forma geral, o que você acha do trabalho do Enderson, o que você achou do desempenho dele nessa última partida e das mudanças dele também ao longo da partida. Eu também concordo que ele fez substituições certas, né? A do Zé Ricardo, ele poderia ser expulso, igual você já falou. E além disso, também falaram que foi problema de lesão também, né? Precaução, já tirou ele. Tava sentindo... Então foi duas mudanças assim. E a do Pará eu enxerguei também como pra voltar a dar chance pra ele, né? Dar ritmo, o cara voltou de lesão. Eu achei inteligente as mudanças. E não tem culpa nenhuma dele nesse jogo, não, cara. O América fez tudo certo, dominou o jogo, chutou duas na trave, o Hugo fez a jogada toda certa, lá cortou o zagueiro. Pareceu, ele tá entrando com muita raça em todos os jogos, o Hugo, já tô reparando desde o jogo contra o Juventude, colocou na cara do gol. O desempenho do Bill tá sendo tão importante pro time que até ele acordou, tava muito paradão, ele tá voltou movimentando mais. E sobre o trabalho do Enderson também, tava demorando a ele engrenar, né? Ele pegou a América no passado sem chance nenhuma de... Era só para recuperar a nossa dignidade mesmo, deixou um time mais competitivo, mais organizado na Série A. O trabalho no Mineiro, o cara chegou na semifinal, pelo menos, que é a nossa obrigação, e ele ficou devendo nos clássicos. Mas contra o Cruzeiro, o time jogou bem. Na Série B, não tem o que falar, a campanha muito boa. Então, estou gostando e eu sempre admirei muito o Enderson, desde o trabalho dele que ele fez lá no Goiás, que subiu o time como campeão. Chegou na semifinal da Copa do Brasil de 2013, aí abriu espaço nele para os times grandes, né? Aí acabou que ele perdeu esse espaço de novo, a América trouxe ele na hora certa. Ele voltando aqui para Minas, querendo recuperar, aí é a grande chance dele voltar, fazer um grande trabalho e, se Deus quiser, vai levar a América pro título. Isso subir, aí. Não vou reclamar, não, se subir em segundo, mas vamos pintar esse título, né? Isso aí. É, Henrique Pinheiro, boa noite pro senhor e dê aí seu recado. Boa noite. Eu quero só jogar um negócio aqui. Vocês chegaram a falar da suspensão do... Do Bill? Suspensão do Bill? É. Não falamos. Então tá, é rapidinho. É 9 jogos, né? Sim. E aí, nós chegamos a comentar aqui que o América precisava ser inteligente no caso de não concordar com o julgamento. Não sei se 9 jogos... Eu não sei se eu considero 9 jogos uma punição muito, muito pesada, não, tá? Mas vamos lá, vamos supor que o América assim considere e que queira, então, pedir o efeito suspensivo. Vocês acham que ele deve fazer isso agora? Eu acho. Quais são os próximos jogos do América? Criciúma, terça-feira, Paysandu na sexta. Depois, na outra sexta-feira, você tem o Ceará. Depois, na outra sexta-feira, você vai ter o Vila Nova. E aí, numa terça-feira, fora de casa, você enfrenta o Internacional. Ou seja, daqui a 5 rodadas, a gente enfrenta o Inter. O Hugo, então, já teria cumprido esse jogo agora, foi o, sei lá, deixa eu pensar, segundo. Foi o primeiro. Não, segundo. O primeiro é do cartão vermelho, né? Sim. Mas os 9. Agora dos 9. Mas os 9 contam do cartão vermelho, não? Conta do cartão vermelho? Conta. Eu imaginava que não. Eu achava que esses outros aqui do julgamento eram jogos além daquela suspensão imediata. Não, conta. Acho que não. Acho que conta. Então contou. Então seria o segundo. Terceiro, Criciúma, 4, 5, 6, 7. O sétimo jogo seria o Internacional, então. Ainda que. Além do Inter, o jogo anterior, antes do Inter, tem um Vila Nova, que não vai ser um jogo fácil. Paysandu e Ceará fora de casa são aqueles jogos cascas, mas nós precisamos ir lá buscar um pontinho. E quem sabe uma vitória nesses dois jogos também. Depois do Inter, Oeste em casa, Santa Cruz. Enfim, mais pra frente a coisa fica mais fácil. Talvez amenize. Eu não sei, eu queria só ver a opinião dos senhores, se o América deve tentar esse efeito suspensivo ou não. Eu acho... Pode falar. Eu deixei minha opinião bem clara lá no grupo do Decadentes, fui até criticado, enfim, outras pessoas pensam diferentes, eu respeito, mas para mim é uma punição corretíssima. Para mim, um jogador que sai na mão numa briga de rua, fora do campo de jogo, fora do lance de jogo, porque no lance de jogo você ainda pode alegar que o cara tá ali com sangue quente, não que ele estivesse com sangue frio depois, também não tava não, mas para mim, se acontece dentro do campo de jogo, num lance de jogo, você tem outras formas de se defender e alegar algumas coisas. Mas ali não, ele tava fora de campo, aquilo foi uma briga de rua. Aquilo a gente tem que lembrar que o futebol é assistido também por crianças. O jogador de futebol, ele é visto por crianças também como um ídolo, tem outras coisas em volta. Eu acho que esse tipo de punição tem que ser severa mesmo e para ser exemplar, para que isso não volte a acontecer. Discordo, por exemplo, porque dentro do próprio julgamento já acontece uma injustiça. Porque se o Bill recebeu 9, para mim o Zé Castro tinha que receber 11, 12, 13, 14. Nesse ponto nós estamos de acordo. Eu também acho. Então, assim, o que eu discordo é quando a gente começa a falar assim, mas o Bill não pode tomar 9 porque fulano toma 3, toma 4. Beleza, mas eu fazendo um recorte, pra mim, o que o Bill fez é merecedor de 9 jogos de suspensão. Se todo o resto tá errado, vamos rever todo o resto. Mas pra mim, aquilo ali não tá errado, não. Sobre recorrer, também concordando contigo. Recorrer ou não, eu acho que tem que recorrer, porque o departamento jurídico ele tem que tentar minimizar as penas a todo custo, e é para isso que ele existe ali dentro do clube. E eu acho que tem que fazer isso rápido, Henrique, porque costuma muito nesse tipo de caso, deu 9, aí recorre, cai para 4. Se o América deixar para recorrer lá na frente, o Bill já vai ter cumprido 6, 7, 8 partidas, às vezes vai cumprir mais até do que precisava no final das contas. Então acho que tem que correr para recorrer sobre isso e ver se consegue diminuir. Bom, isso aí. Se correr, conseguir diminuir para 4 essa semana agora, aí tudo bem, porque aí reduziu agora, já foram 2, ou na próxima semana, já que vocês estavam falando que o aquele primeiro jogo do Almeida também conta, né? O jogo subsequente também conta. Nessa ou na próxima semana, reduzir para 4, tudo bem. Porque aí nós temos mais 2 rodadas para cumprir as 4 e chegar com o Bill no Internacional. Se a redução dessa pena não for muito provável, eu acho que a América não deveria adiar o seu cumprimento. Porque se entrar com efeito, vamos lá, entrou agora efeito suspensivo, não vai ser julgado ainda, a gente não sabe se conseguiu reverter ou não, só um efeito suspensivo, Bill está apto a jogar. Aí nós temos 4 rodadas daqui até jogar com o Inter, o Bill ainda é o atacante titular, então podemos aqui assumir que ele entraria em campo. E aí, chega eventualmente contra o Inter, esse efeito suspensivo acaba, ou é determinado sim a redução, mas foi determinada a redução, o Bill jogou pelo efeito suspensivo, agora ele precisa cumprir mais duas rodadas, ele não joga contra o Inter. Vamos, Diogo Almeida. Assim, concordo com tudo que vocês falaram antes, de que o América não precisa necessariamente focar no jogo contra o Inter, que precisa estar ali brigando pelo título. Não acho que esse seja um papel principal do América. Se o título vier, é um adendo, mas o importante é mesmo o acesso. Agora, eu gostaria muito de deixar o time redondinho para pegar o Inter, porque é uma partida importante, é uma partida que, se você vence, ou mesmo fora de casa, se você empata, é uma partida que dá moral para os jogadores, né, que ajuda o time a enfrentar o resto da caminhada, que tem muito campeonato pela frente. E aí, você chegar na rodada anterior, você ficar sem o Bill, você não botou o Hugo para jogo, não deu uma sequência de jogo pro Hugo, eu acho uma puta sacanagem. Então, não sei, eu particularmente, vamos cumprir aqui, ó. Ou sei, mas, lá, vamos jogando com... Diga. Se o América, eu acho que tem duas coisas. Uma é entrar com recurso para reduzir o número de partidas. Outro é, até que se julgue essa redução ou não, tem um efeito suspensivo, né? Se a gente não fizer nada, o Bill não joga contra o Inter. Porque são 9 jogos e faltam 7 e falta 5 para chegar no Inter. Então, exatamente. E aí alguma a gente coisa não joga. O Bill não joga contra o Inter, mas meu ponto não é o Bill jogar ou não contra o Inter. Eu já estou assumindo que em nenhuma situação ele jogaria contra o Inter. A diferença é, eu tenho uma sequência de jogos com o Hugo Almeida ou não. Pro Hugo pegar moral, para ele pegar confiança em si mesmo, esse tipo de coisa. O time acertar e jogar com ele, porque é diferente de jogar com o Bill. Tá, deixa eu dar minha opinião. Eu acho o seguinte. Primeiro, eu acho que 9 jogos é muito, sim. Eu acho que o número razoável seria 6 ou 7. 9 passa um pouco, a meu ver. Mas ok. Né? Tá, quem julga é aqueles caras lá que também não tem porra nenhuma. Então, e me incomoda um pouco não ter critério, sim. Eu concordo com o que o Alisson falou, de o resto tá errado e tem que mudar o resto. Eu concordo. Eu acho que o pensamento vale. Mas a gente se baseia nos critérios que eles colocam. E eles, às vezes, não têm critério nenhum. Então, a meu ver, pelo tamanho da confusão que foi feita, 6, 7 jogos estava de bom tamanho. Enfim, eu acho que o América tem que entrar com recurso, sim, porque faz parte e tal. E, se não me engano, eu li em algum lugar que o América vai entrar com recurso agora segunda-feira. Não sei se vai entrar pedindo efeito suspensivo ou não. Que vai entrar com recurso, eu sei que vai. Eu preferia entrar com... Se for entrar com efeito suspensivo, entrasse agora e botasse o Bill para jogar, porque agora nós temos 5 jogos mais difíceis. Então eu prefiro, nesses 5 jogos, ou 4 deles, ou 3 deles e tal, que o Bill jogue. E aí, mesmo que aconteça isso que você está com medo, de chegar no jogo do Inter, entrar o Hugo sem ter jogado e tal, é um jogo só contra o Inter lá, é difícil mesmo, vai ser foda. Então, se a gente perder pro Inter lá, normal. Mas a gente tem que aproveitar esses outros jogos que são pedreira e tentar tirar o máximo possível. E o Bill é melhor pra pensar nisso do que o Hugo. Não que o Hugo seja horrível, não. Acho que ele tem melhorado também. Mas prefiro o Bill. Então, pensando nesse raciocínio, eu entraria com um efeito suspensivo, sim. Muito bem. Tem um outro ponto só, que aí não tem a ver com o tribunal e tal, não sei o quê, mas que é um ponto de atenção, que o Bill é um jogador que ele tem uma facilidade de ganhar peso e de sair do ritmo, do seu melhor estado físico. Com uma punição dessa, o América tem também a comissão técnica, volta a dar um recado, já que o Anderson escuta, né? Volta a dar um recado. Mas ele não deixa de treinar, não, senhor. Tem, não, com certeza, mas o cara treina, é um pouco diferente o cara treinar sabendo que vai jogar no fim de semana do cara que treina sabendo que ele só vai jogar daqui a 1, 2 meses. Não pode deixar esse relaxamento, que é um pouco natural acontecer, porque quando ele voltar, a gente vai precisar dele bem do jeito que ele saiu do time. Ele custou a conseguir chegar num nível... Pega no cabo, Alisson. Pega no cabo. Hashtag... Agora eu vou explicar pra vocês por que é isso, que agora eu percebi o que é. Mesmo fazendo um programa... duro, só, e não põe o microfone desse. Não, deixa eu falar. Mesmo fazendo um programa que é só por áudio, em que eu não apareço na imagem, eu falo aqui gesticulando, cara. Agora que eu percebi isso. E aí, em alguns momentos, eu gesticulo muito com o braço e mexe no cabo, dá esse problema. Eu tenho que parar com isso. Gardenal resolve. Exatamente. Mas é só esse ponto de atenção, para que a direção, a parte física, a parte fisiológica, se preocupe com o Bill como se ele estivesse jogando regularmente, porque quando ele voltar, a gente vai precisar dele inteirinho do jeito que ele saiu. Tudo bem, o Lucas não deu a opinião dele. Deixa o Lucas falar aí, ué. Eu acho que tem que entrar também logo com o efeito suspensivo, e essa sequência nossa aí é dura, viu? no primeiro turno já foi difícil, agora é mais jogos fora que em casa. E querendo ou não, o Bill é um cara importantíssimo nesse esquema do Anderson. Então, vamos ver, né? Se segunda-feira vai entrar com um pedido de efeito suspensivo, se ele já puder jogar na terça, melhor ainda. Ó, se dos próximos 15 pontos, dos próximos 15, os próximos 5 jogos, o América fizer 9 pontos, tá de muito bom tamanho, viu, gente? É. E mantém a distância, vai continuar boa pro quinto colocado e vai ficar perto do Inter também. Não vai, o Inter não vai ganhar tudo também, não acredito, não. Vai não. Vai ter perto. 3 vitórias, tá de bom tamanho. É isso aí, vamos pra votação de Bale Colatina? Bora. Já são 9-13. E aí, Sérgio, como que foi lá o bala da galera? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Não teve tantos votos, não, mas dá pra ter uma amostra. Você quer bala ou colatina pra começar? Bala. Nós tivemos um voto pro Carlos Eduardo do Goiás, um voto pro Travessão do Goiás. Como bala? Como bala. Também não entendi, não, mas tudo bem. Se não me engano, foi o Cristiano. O Cristiano é da minha turma, digamos assim. Então... Vai que ele se confundiu. 3 votos pro Luan e 4 votos pro Mateuzinho. É o bala. Eu vou ler aqui o do Ramon, que participou, mas que acabou caindo. O Ramon votou em bala no Luan. Então temos um voto pra Mateuzinho, um voto pra Luan Henrique. Não, eu não vou votar, não vi o jogo, nem ouvi, não tem como votar. Sérgio Tavares. Qual que é o seu voto pra bala? Eu pensei aqui. Eu vou votar no Enderson Moreira. Vou explicar por quê. Você não precisa explicar muito por quê, não. Eu sei que eu não preciso, mas eu vou explicar só. Fica quieto aí um pouquinho, caralho. porque a gente tá jogando como time grande, todo jogo. Todo jogo a América vai pra cima, se impõe. Às vezes joga melhor, às vezes joga pior, às vezes vacila, igual vacilamos nesse jogo. Mas a gente tá com a postura de time vencedor. E isso, pra mim, é o dedo do Enderson. É o grupo que ele conseguiu montar, entendeu? Então, num jogo que eu não vi ninguém se destacando demais, eu vou votar no Enderson por isso, pra balizar um pouco disso. Sérgio, Lucas Pontes, seu voto pra bala. Vou acabar também falando, né, porque Enderson e tudo mais... Mas eu também, eu ia falar exatamente isso. Como eu não vi um grande destaque, tava pensando aqui, Lima ou Luan, mas também não foi esse destaque todo, assim, não. Foi mais o coletivo, o time jogando sem medo, assim, tá uma característica muito boa da América, tanto dentro ou fora de casa, não tá respeitando, assim, pensando em empate, vamos jogar aqui na retranca pra empatar. Tá dominando a maioria dos jogos, e como nesse jogo aí eu não vi um destaque individual tão bom, vou ficar com o Anderson. Yeah! Temos 2 votos pro Enderson, 1 voto pro Mateuzinho e 1 voto pro Luan. Eu não vou votar, mas eu queria reiterar esse essa justificar pelos amigos esse voto no Enderson, e concordo com o Sérgio sobre essa postura vitoriosa do time. Teve aí o comentário durante o programa de que o América está onde está, porque a nossa defesa é muito firme, etc e tal, e de fato é. Agora, vamos com calma. Nós temos o segundo melhor ataque da competição, viu? É isso aí. Sim. Segundo melhor ataque. Então não é só a defesa, não. Atrás só do Inter, por uma diferença de 3 gols, sendo que a gente não teve a benesse de 4 pênaltis no mesmo jogo. Então. É isso aí. Sim. Eu vou votar. Eu sempre tento votar o máximo em algum jogador, tanto para bala quanto para colatina. Eu não gosto de fugir muito disso, não. Mas nesse jogo, de fato, eu não consegui achar essa peça merecedora disso. O Luan fez o gol, mas para mim ele ainda erra muitas jogadas, ainda compromete tecnicamente muito a partida. O Mateuzinho fez também uma partida boa, na minha opinião, mas também falta confiança nele para conseguir, de repente, partir um pouco mais para cima, decidir melhor as jogadas, qual jogada é melhor partir pro drible, qual jogada é melhor recuar a jogada. Enfim, ainda falta um pouco disso pro Mateuzinho. E como eu falei aqui no comentário sobre as substituições, foi a primeira partida em que eu vi o Enderson enxergando a partida de uma forma, para mim, irretocável. Ele fez as mudanças certas na hora que tinha que fazer. Ele contribuiu para que o time vencesse aquela partida. Dentro das 4 linhas, a coisa não funcionou tão bem, a coisa não aconteceu. Mas a participação do Enderson, para mim, foi uma participação para contribuir para que os 3 pontos viessem. Não vieram, a trave atrapalhou, o lance da lambança lá do gol que sofremos atrapalhou e tal, mas a postura que ele colocou nesse time para jogar contra o Goiás e o andamento, as mudanças que ele fez, não só substituições, mas também mudança de posição, o Juninho com o Zé Ricardo variando ali e tal, foram mudanças de um cara que merece o voto pra bala. Então, Sérgio Tavares, alegre-se, porque eu vou votar no seu ídolo, Enderson Moreira. Hoje, então, levo bala da rodada. Beleza. E pra Colatina, Sérgio? Colatina da galera, quem ganhou aí? Colatina, vamos lá. Nós tivemos um voto pra o povo da torcida que só critica, um voto pras lesões que forçaram as substituições. Só um negócio, Sérgio. Eu acho errado falar do Corneta e do Ramon sem que eles estejam aqui. Mas não fui eu, ué. Não, eu sei que não, eu sei que você é só um mensageiro, tô dizendo isso pra nossa audiência. Não, beleza, mas isso aí, mas, Henrique. Isso é do grupo. Vou te reportar, porque você não tá mais no grupo. O Formiga tava muito louco nesse dia. O Formiga, meu amigo, eu acho que. E ele mandou que você é uma bosta, que não sei o que, não sei o que. E aí a casa caiu, meu amigo. A casa caiu nesse dia e eu fico com dó do Formiga. Tudo bem. Nós tivemos também um voto pro Giovani, um voto pro Hugo, um voto pro Renan Oliveira, um voto pro Messias, e o vencedor foi o João Ricardo com 2 votos. Tá apertadinho, hein? Lucas Pontes, dê seu voto pra Colatina. Vou votar no Giovani nessa aí, pelo gol, e também não gostei da partida dele, não. Gosto dele, tava jogando bem antes, mas nesse jogo aí tava dando muita bobeira na marcação, errando cruzamento demais, passes, achei muito abaixo. Então temos um voto para Giovani e o outro voto aí com 2. Para o João Ricardo. João Ricardo com um voto, Giovani com outro. Eu vou dar o meu voto aqui. Para mim, bastante pelo lance do gol, em que para mim, eu falei aqui durante o programa, para mim foi o principal culpado. Mas também pela partida como um todo, achei que a partida defensiva do Giovani foi muito ruim, muito desligado. Talvez ele tenha sentido essa parte do jogo, ser meio desligadão, sem torcida e tal. Ele estava no ritmo do jogo, ele estava meio desligadão, meio aéreo. Votei ele, não sei se na última partida ou na penúltima, como bala, mas nesse jogo, para mim, ele foi o Colatina. Como essa premiação nossa é de apenas uma partida e não da fase do jogador, para mim, ele foi o pior em campo. Sérgio Tavares. O Giovani já ganhou, então. Eu vou votar no Rafael Lima, igual eu já falei aquela hora que você perguntou, de quem foi ali, na análise ali, eu elegi o Rafael, porque eu acho que foi o pior. Eu não vi o Giovani tão mal assim, igual vocês viram, não. Aí vai ser 2 votos pro Giovani, 1 pro Hugo, 1 pro Rafael e 1 pro João Ricardo. Eu tenho o voto do Ramon, eu li o voto do Ramon? Não, então, o voto do Ramon é o Hugo. Eu falei, mas sem explicar que foi dele, foi mal. Isso aí. Então é isso. A gente fecha o baile com a Latina. Próximo jogo do América, alguém sabe de cabeça aí, senão entra... Criciúma, terça-feira, às 9h30. Olha só, terça-feira, um horáriozinho fela da puta, mas o time tá em boa fase, a gente precisa demais desses 3 pontos aí. Dessa próxima sequência aí, é um jogo que a gente tem boas condições sim de vencer. O Criciúma, apesar de ter melhorado muito do primeiro turno até aqui, no primeiro turno, pra quem não se lembra, a gente pegou o Criciúma lá, que era o time do David ainda, que tava todo desarrumado, a América venceu e mais uma vez causou a demissão do David. Mas a coisa mudou. Assim como o Náutico evoluiu bastante, o Criciúma também evoluiu. Vai ser um adversário difícil, mas o América precisa da torcida apoiando. O América precisa voltar a ter aquela confiança na sua defesa, parar com esses errinhos aí e vamos para cima. Vamos em busca dos 3 pontos para manter na briga contra o Inter. O nosso objetivo tem que ser manter na briga contra o Inter até o jogo contra o Inter, para ir fazer disso uma mini final. Considerações finais, senhor Henrique. Não tem, não. Aqui, tem ainda alguns comentários ali, ó. Termina de dar uma lida lá. Deixa eu voltar. Quando é assim, deve ter alguém elogiando o Sérgio, Henrique. Alguma coisa tem. Alguma coisa de graça. Alguma coisa tem. Não é de graça. Você vai ver o último comentário é o melhor, rapaz. Já vi. Vou até entrar aqui, vai ver. O Thales Maciel manda aqui que, infelizmente, não estou conseguindo acompanhar o programa hoje. Depois vou escutá-lo. Então fica a dica. Fica a dica, então. Para quem não consegue ouvir ao vivo, www.decadentes.com.br, tem todos os links lá dos programinhas onde você consegue ouvir, tem o MP3 para você fazer download, ouvir no metrô, enquanto você está indo no busão, enquanto você está indo no trabalho, tá tudo lá. Dá para escutar no Deezer, dá para escutar em vários locais aí. E ele manda aqui, ele queria saber se pra gente a vitória contra o Criciúma é obrigação. Bom assunto pra cada um falar aí no seu destaque final, se acha que é obrigação. Pra mim, obrigação, eu discordo muito dessa palavra obrigação. Eu acho que é muito importante que a gente vença, mas obrigação é uma partida de futebol. Tem 11 do lado, tem 11 do outro e todo mundo tá tentando vencer. Obrigação, meu filho, só boleto dia 10. Exatamente. O Rafael Turibe manda aqui que uma das piores partidas do Giovani, principalmente na parte defensiva. Felipe de Leucas manda que jogando em casa é obrigação sim. Menos de 3-0 eu volto a reclamar do Poço Ipiranga. Mas aí ele botou umas risadas, eu acho que ele tá brincando. Mas também não tá duvido, nada. Não duvido, ele tá falando certo. Ele riu de nervoso. É. Aqui, o Felipe é daqueles assim, se ele dá uma topada no pé da cama e machuca o dedinho, ele grita, porra, Anderson. É assim, bicho. A culpa é do Anderson sempre, bicho. O Alex Itoshi manda que a vitória contra o Criciúma é obrigatória, pensando que temos na sequência 4 jogos difíceis. E o Rony, como se o jogo Franks, contra o Criciúma fosse fácil, né? É. E o Rony Franks, nosso amigo Formiga, manda aqui no final: amo vocês. Ele nos ama, gente. Isso é lindo, não é? Sérgio Tavares, li os comentários que você queria, agora pode dar o seu boa noite. Vou dar, mas primeiro deixa eu falar aqui, ó. Respondendo o Thales. Eu tô com o Alex, eu acho que é obrigação nesse sentido, de que nos próximos 5 jogos a gente tem algumas pedreiras e não podemos vacilar neste, que dessa sequência é o mais fácil, na minha opinião. É o jogo mais fácil desse sim, então a gente tem que fazer os 3 pontos, porque depois a gente vai perder alguma coisinha ali. Sim. Então aí pra cima, sim. Eu quero lembrar, a gente ganhar do Criciúma, essa vai ser a 100ª vitória do América na Série B de pontos corridos. É um número bonitinho aí pra gente ganhar. Isso aí. Terça-feira estamos lá, obviamente, turma do Fundão tá lá, vem com nós. A turma do Fundão, na terça o jogo é 9h30, vocês devem chegar ali por volta de umas 8h30 para começar a beber, umas 8h30 da manhã, né? Isso. Nem tanto, mas tá próximo disso. Bom saber. Vamos lá então, nosso amigo Lucas Pontes. Dê aí as suas considerações finais. Desde já agradeço a sua disponibilidade. Sinta-se em casa, volte outras vezes. Arruma um fonezinho aí para nos ajudar, um microfonezinho, mas está sempre convidado e foi muito boa a sua participação. Dê aí seu boa noite e convide também seus amigos lá da Seita Verde, o pessoal para participar, galera toda que você conhece americanos aí, para participar e para ouvir. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade. Foi muito bom o programa. A audiência, obviamente, bem alta, né? vamos lá, todo mundo terça-feira lá no jogo, apoiando. Eu não vou poder ir, esse horário ingrato, terça e sexta à noite. Estou matando algumas aulas que causam a América, mas dessa vez não será possível. E aproveitar também o espaço para convidar a torcida também, todo mundo que quiser. Vai ter a festa de 15 anos da Seita Verde, 7 de outubro, num sítio lá em Brumadinho, mas vamos fazer uma coisa bacana, providenciar transporte e tudo mais. E também agradecer a galera lá do grupo do WhatsApp que apoiou para que eu pudesse participar do programa. É isso aí, valeu. Valeu, isso aí. Até a próxima, próximo jogo aí contra o Criciúma, todo mundo lá. E próximo programa, vamos ver se o Henrique honra o alto salário que recebe e volta a apresentar. Deixa cair na conta segunda-feira, quem sabe, né? Só falar do bolão aqui, eu postei lá no grupo, postei no Facebook, mas só para chamar atenção, tivemos três sortudos aí que cravaram o placar de 1-1, que foram os dois irmãos Turíbio, o Gabriel e o Rafael, e o Vinícius Melo. Os três apostaram 1-1, fizeram 10 pontos. O resto, ou não fez ponto nenhum, ou fez só 3 pontos, que acertou o número de gols de um ou outro. E aí, o que aconteceu com isso? O Vinícius, que estava ali pelo 7º, 8º lugar, pulou todo mundo e é o novo líder com 101 pontos. E o Alisson só cai. Só cai? Ah, meu filho, tô no G4. Fez 3 pontinhos. Tô no G4, meu amigo, tô subindo. Mas é isso aí. Então temos um programa, 1h30 de programa, foi muito bom. Até o próximo, boa noite para todo mundo. Falou. Valeu.